Noite do Meu Ver, a música predileta da Berenice. Um pouco mais. Tu sabes a letra? Normalmente Ré menor, Lá menor, mas pra ti é mais alto. Ré. A gente não mexe na afinação, mas tá mexendo. É, mas eu tô afim de não comer, não mexe mais, tá mexendo. Não, certo, nem puxei mais um pouquinho pra gente ficar com a coxão. Ah, então tem que mexer tudo, hein? Eu tava um pouquinho mais baixo. Vai lá. A noite do meu bem, Ré menor. Vamos lá. Bora. Faz uma introdução. A noite do meu bem. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Quem quero lhe dar?